a nossa intenção hoje é refletir sobre o Deus que renova as nossas esperanças. A gente espera dias melhores. A gente aguarda, de alguma forma, mudança. A gente espera que, de alguma forma, alguma coisa aconteça, porque não está muito fácil. Eu li numa frase que uma amiga mandou por e-mail dizendo assim: Deus é bom, vírgula, mas cansa. Eu entendi o que ela quis dizer. De fato, Deus é bom, mas vamos falar sério aqui. Às vezes cansa. O dia a dia é cansativo, né? As dores são muitas, as dimensões afetadas são muitas, e a gente vai se deparando com notícias e com realidades que estão à nossa volta, no nosso entorno, que parecem que são realidades e que são notícias que não tem como ter resposta, que não tem jeito, e assim o nosso coração vai sendo alimentado por esse sentimento. E aí, quando a gente olha para aquilo que deveria ser um lugar de amparo, de sossego, né, de refrigério, que seria a igreja, que se transformou nessa grande instituição que precisa ser alimentada por tantas coisas que vocês já sabem, as pessoas que vendem uma falsa esperança, né, vendem uma espécie de um guarda-chuva existencial que é resultado de uma contribuição financeira constante, e as multidões, elas correm, é um mar de gente que vai em busca de uma resposta para minimizar, para diminuir a angústia, a dor que é proveniente de muitas fontes que são próprias de nós, seres humanos. E essa é uma relação que transforma a fé numa mágica e o fiel nesse contribuinte crônico também. As promessas, né, são promessas mentirosas, elas são promessas inconsequentes, porque falam de uma verdade, aliás, falam de uma mentira, falam de algo que não tem a ver com a verdade do reino do Evangelho. Mas eu quero pensar com você o seguinte: todos nós, de alguma forma, já enfrentamos, estamos enfrentando ou enfrentaremos alguma coisa. A vida não nos traz nenhuma garantia de uma imunidade em relação, qualquer que seja a situação, da própria vida, da própria existência. Não existe isso. Não há nenhuma palavra de Jesus que nos garanta uma proteção diferenciada. Não há. Não existe um guarda-chuva para aqueles que são discípulos de Jesus. Não há. Nós não viraremos o garoto ou a garota da bolha, onde nada nos atinge. Isso é uma ilusão. Isso é uma grande mentira. Os discípulos de Jesus, os filhos do Evangelho, não estão fora dessa lista de pessoas que enfrentam dores e angústias e que são surpreendidos pela tragédia, pela perplexidade. É muito duro isso, mas essa é a verdade, porque no mundo tereis aflições. Foi essa a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é uma palavra que nos coloca e que nos põe no chão da vida. A proposta da fé, que é proveniente do Evangelho, é a realidade, é a vida como ela é. Os encontros de Deus com o homem, sobretudo a partir de Jesus, aconteceram nos momentos mais difíceis da vida daqueles que foram os seus ouvintes e foram os seus parceiros naqueles eventos. Os milagres mais clássicos de Jesus são milagres que acontecem com pessoas e em pessoas que estavam vivendo suas piores crises, suas angústias, suas dores, ou seja, não aconteceu numa realidade meio assim hollywoodiana, sabe, aquela coisa fora de um contexto humano, pelo contrário, fala sempre da realidade da vida e da existência. Portanto, eu quero nessa noite ler um texto com vocês, escrito pelo apóstolo Paulo, que foi um homem que conheceu a luta, a dor, também conheceu a glória, conheceu a prosperidade. E ele foi contemporâneo do terrível imperador Nero. Ele viveu numa sociedade romana vítima das opressões, das perseguições, de tudo aquilo que a ideia romana proporcionava de uma maneira negativa e opressora. Paulo estava ali. Paulo não foi um observador da história, Paulo não é um teórico, Paulo é alguém que conheceu a fundo e de maneira densa o que é dor, o que é angústia, porque por causa da sua fé, Paulo esteve preso, Paulo recebeu chicotadas, Paulo foi humilhado, Paulo foi duramente repreendido pelos seus pares, porque Paulo, por sua fé, ele enfrentou tudo isso. Portanto, o que Paulo escreve é fruto da sua experiência pessoal. E Paulo é o autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento, e esse livro, o livro de Romanos, ou a Carta aos Romanos, é considerado um dos mais densos e mais completos, porque fala desde a degradação humana, fruto do pecado, da distância do homem em relação a Deus, até a sua redenção pela graça e a suficiência da obra de Cristo. Então Paulo, ele dá esse panorama completo. E esse texto que nós escolhemos hoje é um tratado. É um tratado que nos chama a celebrar o Deus que renova as nossas esperanças. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. A partir do versículo 31. Nós esperamos dias melhores. Diz assim o texto: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, disse Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sinceramente, aqui não caberia nenhum comentário a mais. Mas para que você saiba que eu preparei o sermão, que está aqui, eu vou pregar. É muito difícil quando a gente percebe que as águas intempestivas estão indo em contra a nossa casa, balançando os alicerces da nossa vida, da nossa fé. É muito difícil receber uma notícia difícil. É muito desafiador para a gente. É difícil quando a gente percebe que parece que os portões do céu se tornaram bronze, o céu ficou blindado, parece que nada, ninguém escuta a gente. É difícil estar no meio de muita gente, mas em profunda solidão. É difícil perceber que você quer caminhar, que você quer prosseguir, que você quer ir, mas não há força em você. O que nos sustenta são convicções, são certezas. E eu quero compartilhar com vocês algumas delas. A primeira coisa é que Deus não deseja que construamos a nossa fé sobre afirmações autoritárias, frases de efeito, chavões. Deus quer que a nossa fé esteja alicerçada nas ações históricas dele em nosso favor. Ou seja, Deus não está nem aí com as nossas confissões positivas e com aquilo que a gente aprende pelo outro. Deus não está nem aí com a fé que se baseia em frases que parecem mantras. São reproduções de alguém que não efetivamente vive aquilo ali. Por exemplo, o que é que o texto nos diz? Esse primeiro versículo, por exemplo, é um versículo que a gente escuta muito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! É adesivo. Ele é aquele negócio que, como é que chama? A gente bota na Bíblia. Hã? Marcador. Se torna um adereço. Mas essa não pode ser uma afirmação. Gospel, né? A gente vai repetindo e repetindo e repetindo para ver se por osmose isso vai entrando na gente. Porque na verdade o versículo começa dizendo assim: em vista dessas coisas, Paulo está deixando claro que há uma bagagem enorme atrás dessa afirmação. Há um histórico muito denso e volumoso. Paulo sabe porque está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é uma afirmação de efeito. Paulo constrói ou construiu uma história. E se você ler o livro de Atos, você vai ver a história escrita por Paulo através da vida, da entrega, da sua missão, da sua vocação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem significado para Paulo, porque Paulo tem no seu background, na sua bagagem, uma história profunda. Uma história de um andar, de um caminhar. Para muitos de nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa nada, porque não há nada de concreto na alma, é uma afirmação oca, vazia, é uma reprodução. Portanto, qual é a aplicação e o desafio que eu vos faço agora? É que você reflita com você mesmo e você responda: em vista de que coisas você aí? Qual a sua história com Deus? Em vista de que, gente? Se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Por quê? Onde é que você vai alicerçar essa afirmação? O que você tem para contar quando afirma: se Deus é por mim, quem será contra mim? todo o agir de Deus na vida da gente deve se tornar para a gente um memorial na alma da gente. Cristianismo, gente, não é uma experiência de lugares santos. É por isso, Daniel, que as pessoas fecham as portas. Porque nós não somos católicos, e nada contra os católicos, mas os católicos creem que os lugares são santos, são sacramentalizados, separados. E para eles, o culto a Deus também envolve um espaço. Mas sabemos que em Cristo tudo isso foi abolido, porque não existem mais lugares santos. O que deve ser santo não é o lugar, mas o evento é que é santo. O cristianismo é uma experiência de eventos que vão pontuando a história da gente. É por isso que Deus, quando se encontra com Moisés e queima aquela sarça, ele diz: olha, tira a sandália, porque o lugar agora é santo, esse lugar aqui, esse evento é santo. Eu estou com você aqui. Quando Josué passa o rio Jordão, por milagre, ele e o seu povo, Deus fala a Josué: Josué, faz um memorial para que os outros, quando virem atrás de você, vejam e saibam que aqui eu agi em favor de vocês. De tal forma, irmãos, que a gente precisa revisitar a nossa alma. Em vista de quê? Em vista de toda a caminhada que você diz ter com Deus. Em vista dos registros que foram carimbados, foram marcantes, e você foi marcado como alguém que é marcado definitivamente, em vista de todo esse processo pessoal, existencial, visceral, de todas essas informações guardadas nos porões do nosso ser, em vista dessa experiência de andar com Deus, é em vista disso, gente, desse lugar na alma que vai se tornando uma espécie de galeria existencial, onde as fotografias e as imagens vão ficando como um registro vivo da ação de Deus em nós. Não é uma questão de afirmação, mas é uma questão de história, de andada, de caminhada. O significado de Daniela e João Pedro para mim não é porque eu vou dizer para vocês: Daniela é minha esposa e João Pedro é meu filho. É muito mais do que isso. Daniela tem o privilégio de estar comigo há 2 anos e meio. Olha o privilégio. 12 anos e meio, gente, desse lado dessa pessoa aqui. Gente boa. É história, gente. É estrada. Sem história com Deus, sem registros na alma, das marcas de Deus na alma da gente, não tem significado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quando se tem registros, quando se tem história, quando se tem a bagagem da vida vivida com Deus e em Deus, aí sim, quando você olha para você, olha para a sua história, e mesmo passando pela maior crise da sua vida, pela maior bronca da sua existência, e quando você olhar para o seu, para a sua galeria de arte na alma, às vezes está ali empoeirada, ali você tem que dar um sopro e ver os muitos eventos e fatos e situações em que Deus socorreu, interviu, agiu, interagiu. Você vai ver que você vai passar também por isso. Fala assim: amém. Porque se Deus até hoje agiu, gente, Ele vai agir. Se você já vem fotografando E se Deus é por você, quem será contra você? Fruto dessas coisas que você tem visto e vivido e experimentado, saiba que não caberá foto na sua galeria, porque você vai ter que abrir outro quartinho aí na sua alma, porque Deus vai continuar agindo sempre. Sempre, sempre. Quando nós tivemos a angustiante notícia do falecimento das meninas, foi duríssimo. Alice, eu fui sozinho para o cemitério. Alice morreu com 48 horas e Beatriz passou ainda uns 5 dias viva. E aí Daniela foi comigo para o cemitério quando a gente foi enterrar Alice, Beatriz. Foi terrível. Eu uma hora pensei, agora afunda tudo. Mas já estamos fazendo planos. Queremos outro. Já estamos conversando com a fábrica. Falando com a cegonha. Porque Deus está a favor. Agora Deus está a favor. Porque nós tivemos a chance de olhar para trás e ver que foram muitas e muitas e muitas as intervenções. E aí, irmãos, entra uma outra questão aqui. Porque Deus não deseja que a gente viva essa fé apenas de afirmações ocas e sem significado e sem histórico. Mas Deus deseja que a gente faça ou construa, como consequência disso, uma fé que seja comparativa. Porque em vista dessas coisas, e aí você vai fazer o seu histórico pessoal e a sua visitação existencial, e você vai poder afirmar que Deus está a favor de você. Porque Deus está dizendo assim para a gente nesse texto: olha, escuta aqui, por favor. Se eu, Deus, dei aquilo que é de mais importante para mim e a vocês, quanto mais as outras coisas não vos darei. Entende a comparação? Se eu entreguei Jesus, o meu filho, para a minha satisfação, para a justiça da minha própria justiça e para a justificação dos vossos pecados, para que efetivamente toda a culpa fosse perdoada e todo débito contra vocês fosse pago, quanto mais as outras coisas não vos darei. E aqui não é uma apologia à prosperidade, mas é a certeza de que Deus está a nosso favor, entende? É a legitimação da afirmação primeira: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se Deus deu o seu Filho em nosso favor, quanto mais nos sustentar nessas crises adversas e profundas e densas que passamos. Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Se Deus nos deu o melhor, quanto mais as outras coisinhas que são parte, ou que fazem parte da nossa vida pontuada, temporal, existencial, limitada, finita. Aí eu fico pensando nesse despedimento divino, né? Nessa entrega divina, porque Jesus é a clara declaração desse desprendimento de Deus, dessa doação de Deus em favor de nós. E aí a gente poderia fazer uma comparação simples, e obviamente não minimizando nada, não querendo tornar simples a nossa situação, a sua, a minha, a de todos nós, apenas dizendo assim: olha, vamos olhar para a nossa situação, seja ela qual for, porque esse não é o meu foco, não é a ênfase da reflexão, mas apenas para você pensar que você tem que comparar a sua crise, o seu momento, a sua dor, com a grandiosidade da ação de Deus em favor de você. Ou seja, há uma grandiosidade na ação e no desprendimento de Deus em nosso favor. E o que Deus está dizendo é: perceba isso, pese isso, veja isso, entenda isso, Eu quero só fazer uma observação aqui. Quase sempre, quando a gente está envolvido numa situação de perda, e de dor, de crise, de um modo geral, eu sei do que eu estou falando, e eu sei que você também sabe, porque todos nós, de alguma forma, estamos sendo confrontados numa dimensão. No fundo, lá no fundo, mesmo que a gente não verbalize, mesmo que a gente não diga assim com todas as letras, há uma sensação de que a gente foi preterido por Deus. Por que comigo, Senhor? Por que logo comigo? E nesses dias que se sucederam a nossa situação, a gente viu, eu fui a São Paulo resolver um problema do plano de saúde, que a gente teve, a gente está tendo muito problema, por favor, orem por isso. E cheguei lá, estava esperando o rapaz, estava esperando a moça me atender, tinha um rapaz lá, com um menininho correndo, e começamos a conversar, e eu falei de onde era, ele falou, você é de Pernambuco? Eu falei, sou. Ele disse, eu nasci em Olinda. É mesmo, né? Eu morei em tal lugar, em Olinda e tal, e eu sou gêmeo também. Ah, é? Ah, é. Nasci de 6 meses. É? É. Quase morri. Foi? Foi. Tinha 400 gramas quando eu nasci. Foi mesmo? Foi. Não teve jeito de eu pensar assim, meu Deus, tu podia deixar pelo menos uma. E outro dia eu vi na internet uma reportagem, não sei quem viu na internet, uma criança, duas meninas nasceram. As duas, uma tinha 373 gramas e a outra um pouquinho mais. Uma morreu e a outra sobreviveu. Beatriz era mais ou menos assim, né? E ela passou 11 meses no hospital. Teve um problema no coração e com, sei lá, 25 dias, 30 dias de nascido, fizeram uma cirurgia para corrigir um negócio no coração, complicação em cima de complicação em complicação. E aí lá no final da reportagem, uma foto da menina já grandinha, os olhos azuis esbugalhados, assim, linda e tal. E eu não tive como pensar assim, meu Deus, eu estava disposto a passar 11 meses ali naquela luta. No fundo, a gente lança sobre Deus essa conta. A gente vai buscar em algum lugar, mas no fundo a gente tem a dificuldade de analisar os contextos, a gente tem a dificuldade de analisar as decisões da gente, a gente tem a dificuldade de analisar os equívocos da gente, e Deus se torna, ainda que seja alguma coisa quase que inconsciente, o dono da conta. Mas o que me deixa assim cheio de esperança e cheio de vontade de continuar, e me encontro assim cheio de alegria no coração, é porque Deus conhece a nós, a mim e a você. E o texto fala que essa pessoa que vive essa crise, porque o contexto, a ideia do texto é Paulo confrontando todas as possíveis e imagináveis situações da vida. Todas. Algumas delas aqui ninguém passou ainda. E eu oro para que não passe. Mas imagine qualquer tipo de falta, de situação, de crise que possa promover no nosso coração qualquer tipo de reação, até contra o próprio Deus. E Paulo vai dizer, quem vai intentar alguma coisa contra você? Quem pode nos condenar mesmo nessas reações, que são reações fruto da perplexidade, da surpresa, das indagações sem resposta? Quem vai nos condenar, Paulo fala, Paulo pergunta. É Deus que nos justifica. Somos justificados por Deus. Mesmo na mais profunda crise, na mais profunda interrogação, as suas respostas mais infantis, nas nossas respostas mais loucas, ninguém podem tentar acusação, ou ninguém pode nos acusar, porque somos justificados por Jesus. Sabe por quê? O texto responde: foi Ele que se entregou por nós. Aleluia. Irmãos, Deus renova as nossas esperanças porque nós temos uma história com Deus. Nós temos um álbum de fotografias com Deus. E nós temos um Deus que deu o melhor para a gente. E está trabalhando para que aquilo que tenha significado para a gente nessa existência se complete. Obviamente que há um plano, há dimensões desconhecidas nos processos. Mas saiba que nos processos Deus te justifica e ninguém te condena. De modo que isso afasta do coração da gente, ou pelo menos deveria afastar do nosso coração da gente, aquela ideia religiosa, pagã, eu diria diabólica, de que Deus está na esquina esperando a gente, dizendo assim: agora eu pego você, seu cabra, vou te castigar agora, segura o lombo, como alguém dizia, segura o lombo, que agora vai vir chicotada. Sabe aquela ideia de que a gente vai dizer: meu Deus, agora Jesus, não, não tem jeito não. Aí você começa a pensar que aquilo é fruto daquilo, é fruto daquilo, e você começa a entrar numa noia, numa paranoia, e você vai dizendo: meu Deus do céu, eu entrei num problema, não estou conseguindo resolver, e Deus vai me castigar, Deus vai meter o porrete agora na minha cabeça. Eu sou pai, tem alguns pais aqui presentes. Nenhum de nós, por mais limitados e frágeis que somos como pais, e limitados, somos finitos na nossa educação, tomaria o nosso filho tão fragilizado, acabado, cortado, e dizendo assim: agora você vai ver, você se cortou, porque onde você está precisando fazer isso, rapaz? Eu não falei para você não fazer esse negócio, você fez? Agora, por causa disso, vai passar uma semana sem comer? Você vai aprender. Isso é uma coisa que parece absurda, né? Mas essa é a relação que a gente constrói com Deus. Se você ouvir uma voz dizendo: fracassado, seu incompetente, seu filho de uma égua, tira isso da gravação, edita. Não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz de Deus diz: meu filho, eu morri por você. Eu me entreguei por você. Vem cá, que eu tenho um consolo para você. Eu tenho um colo para você. O que Deus fala é: se eu dei o melhor que eu tinha para você, saiba que eu vou cuidar de você. Irmãos, eu quero terminar dizendo que nada é mais forte, mais significativo, mais poderoso do que o amor de Deus. Nada. Essa é a conclusão de Paulo. O que renova a esperança da gente, o coração da gente, nesses dias, em qualquer dia, no dia mau, no dia da angústia, no dia que a gente se percebe totalmente vazio, sabe, entregue às baratas, como diz a história, é saber que nós temos um histórico, uma história com Deus, e que Deus, mesmo a despeito daquilo que eu não estou sentindo, continua agindo e fazendo, e Deus está me dizendo que Ele deu para mim o melhor, e Deus está me dizendo que sobre mim não há condenação, não há condenação, não há nada que me possa separar do amor dEle, porque o amor dEle é um amor que é eterno e é definitivo em meu favor. Isso renova a esperança da gente. As tragédias não definem o final da história. Não definem. Não podem definir a nossa história. As tragédias não podem ser o instrumento que regula a minha relação com Deus. Para Paulo, elas, em última análise, nos levam a Deus. E eu quero finalizar, de fato, fazendo uma pergunta a você. Algumas perguntas a você. Você tem andado com Deus? Você tem história com Deus? Você poderia dizer, em vista dessas coisas, que coisas, se você tem história, se você tem andado com Deus, eu quero lhe convidar nessa noite a rever o álbum de fotografias da sua existência. Eu quero encorajá-lo a fazer um exercício simples de olhar para a sua própria história e ver penduradas as muitas intervenções e ações e vezes que Deus rasgou a história, rompeu as dimensões e entrou em seu favor e se interpôs. E saiba que além daquelas que estão registradas na sua alma, há muitas e outras que não estão registradas porque são invisíveis. Eu quero encorajar você nessa noite a se deixar envolver por essas imagens que se perderam ao longo do tempo e vão se perdendo pelo cansaço da vida, da lida, do dia a dia, do estresse, do cotidiano, e vamos nos deixando nos envolver por um sentimento de secura de alma. Um coração fica empedernido, fica cauterizado e nada mais reanima-nos, renova-nos, a esperança fica se perdendo, agonizando dentro da gente. Eu quero então desafiar você a olhar para dentro de você e ver o Deus que você serve e dizer, em vista dessas coisas, se Deus é por mim, quem será contra mim? E se deixar envolver por esperança que é produzida pelo amor de Deus. Paulo termina dizendo, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, o quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aí ele diz, porque estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as coisas do presente. A impressão que a gente tem é que Paulo está num momento assim de profunda devoção e vendo a sua própria história e vendo as vezes que ele foi colocado a fio da espada e foi colocado muito próximo da morte e dormiu em prisões mal cheirosas, solitárias, e foi tido como morto outras vezes. Ele vai descrevendo toda uma história. Nada vai nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje, portanto, é dia da gente rever a nossa história com Deus. Passar um pano naquelas fotos empoeiradas. Vai lá e sopra. Olha aquele dia, aquele instante, aquela, sabe, aquela situação, e vê outra, e deixa que Deus vai te envolvendo com essa história que vai se renovando no teu coração. Eu queria muito que a gente saísse daqui hoje com o coração cheio de esperança, gente. Talvez esses dias melhores que nós esperamos, talvez sejam dias que a gente não veja. A expectativa que temos na política, na sociedade, na gente própria, em nós próprios, não responda de fato aquilo que a gente precisa. Mas Deus renova a nossa esperança. Eu quero apenas como sugestão, eu quero só sugerir a você. Ah, sim, é para dar o freio aqui, né? Já está aí? Eu quero apenas como sugestão para você. Apenas como uma... Olha, eu quando estava refletindo sobre isso, pensei em tanta coisa e quis apenas exemplificar aqui para sugerir a você. Fui no departamento da minha alma e vi a graça de Deus estampada e refletida dessa forma aqui. Dessa forma aqui. São os meus pais. Pode pensar. Essa é a minha família. Irmãos, sobrinhos, os homens da casa, aquele ali é o mais bonito. Do lado direito ali. Meu pai. Só volta aquela foto ali. Eu disse a vocês, há um ano atrás que eu batizei meu pai, não foi? E quinta-feira agora papai está sendo ordenado diácono da igreja dele. Deus renova a nossa esperança. Família do irmão, do outro irmão. Família. Irmã, mãe, os pais, pode passar. Minha mãe, renova-nos a esperança. Eu só queria só dar uma sugestão para você. Há muitas razões para a gente sair daqui hoje cheio de esperança. Os dias não são fáceis, os desafios são muitos. E eles vão, talvez, a partir de hoje, se multiplicar, se resolver. Eu não vendo esperança, eu não vendo nada. Eu apenas compartilho a fé. E eu vou pedir para você fechar seus olhos e que você ore. E que você se esforce agora para visitar o seu coração. Que a gente saiba que hoje cheio de esperança. Você tem uma história com Deus. Você tem um álbum de fotografias. Há tanta coisa linda que aconteceu, que acontece, que vai acontecer. Se você hoje tem passado por um momento difícil, seja ele qual for, não sei, assim, eu não quero fazer essa... esse momento que vira um clichê, que vira um... Mas apenas que você saiba, meu irmão, que Deus continua agindo. E que aquilo que é hoje, amanhã não é, e aquilo que não é, amanhã é. E que a história está nas mãos de Deus, porque se Deus deu o seu filho, não poupou o seu próprio filho antes, o entregou por amor, avalie, veja o desprendimento do seu Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Vamos ficar em pé. E vamos dar nossas mãos. Chamar a banda aqui à frente para a gente terminar.